HTML, o rap verdadeiro. Caiu, caiu, aqui só os de verdade. Clique ao sistema, rap, Lúcio e os MacLeod. Estou louco na espira, na conspira, não se cria. Sou do gueto, porta-voz, estiloso, periferia. Não sou super-herói, criptonita não destrói. Coisas e atitude faz parte de cada um de nós. B-boys, DJs e grafiteiros. No rap sou quarto elemento, firmeu junto com os mensageiros. Que zelo não nega um amor a movimento. Gravata, ilha, RS, morada do Vale, guarda o talento. Caiu, caiu, sentiu, gravou no peito. O povo vai tremer, o rap verdadeiro. Caiu, caiu, aqui só os de verdade. Então o sistema rap no sul. Minha verba esquece, várias plagas aparece. Sem autenticidade, tira a chifra desta febre. Pode vir que é nós, sem zica sou uma voz. Estratégico e mensageiro no rap, não estamos sóis. Fluidez que influi o Brasil, bumbo, caixa, risco e nil samurai. No movimento gladiador agressivo que também evoluiu. O bumbo vai tremer, a casa sacudir. Vou se elevar, quando paga até chegar. Caiu, caiu, sentiu os gravão no peito. O bumbo vai tremer, o rap verdadeiro. Caiu, caiu, aqui só os de verdade. Ele é o sistema rap, Lúcio e os MacLeod. Apresentando que Delemer, o conhecimento agregando os outros quatro com a atitude, humildade, talento. Tum, tum, plá, tum, tum, plá. Sente o bumbo tremendo, chão, agacha o grave, apavorar. Contundente na missão de salvar almas perdidas, mostrando a guerra e mesclado com a batida. Sobredor se identifica, ótima lição de vida. Hip hop nacional, cultural, que vem das ruas de terra, batida é pela fila. Vai tremer, grave vai tremer, vai tremer. Vai tremer, vai tremer. Ideologia, vai tremer, vai tremer. Gravata aí, vai tremer, vai tremer. Vai tremer, vai tremer. Vai tremer, vai tremer. Vai tremer, vai tremer. A casa caiu. It's the remix. Remix. O bumbo treme. PPM, grave, massa, arrasa. Soberano, alto, potente. Os MacLeod agrava aqui. Do início até o fim. De a pé, um, dois é um pin. Pois é, o foco é o team. Como é, é minha visão. Terremoto, gravatão, solo. Sou Big John, mas juntos trememos chão. Aqui é fila do vale, morada, carreta que passa. Bigorna que amassa. Bum, bum, plá, atenção. Se afasta. Caiu, caiu, sentiu os gravão no peito. O bumbo vai tremer, o rap verdadeiro. Caiu, caiu, aqui só os de verdade. Ele é o sistema rap, Lúcio e os MacLeod. Caiu, caiu, sentiu os gravão no peito. O bumbo vai tremer, o rap verdadeiro. Caiu, caiu, aqui só os de verdade. Ele é o sistema rap, Lúcio e os MacLeod.